Start now in Germany. Olá galera, estamos dando play na segunda edição do Game Track, aqui no blog do Melo X. Eu sou o Zabuza, estou aqui com o Snake, né, estava no primeiro episódio junto com a gente. Boa noite galera, tudo bom? Estamos aí pro segundo episódio e temos convidados, né Zabuza? Olha que coisa bonita, hein? Que beleza, hein garoto? Então, ó, a gente está aqui com a presença da Gislaine, embora ela não goste que chame por esse nome, né? Vamos chamá-la de Giza. Oi, oi! Eu sou Gizia Gami, já agradecendo o convite do Zabuza a participar aí do segundo Game Track. Pra quem não sabe, a Giza é do site guriasnerds.com. Esse site fala a respeito do que, Giza? Bom, a ideia do site é falar sobre nerdice numa visão aí feminina, né? Eu brinco que é nerdice, mas é cultura alternativa. Então a gente fala sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre mangá, sobre anime, sobre games. E muitos assuntos, só que todos feitos por meninas. Então, hoje a nossa playlist vai ser de 5 músicas. Pra quem tava no último podcast, a gente também teve 5 músicas. Embora no futuro pode ter muito mais músicas, dependendo do tema do cast. Hoje, como a gente tem convidado especial, ela vai mandar aqui na lista, praticamente, né? Ela vai escolher 3 músicas e eu e o Snake vamos escolher uma música. Como a gente não teve e-mails, a gente não vai ler nada aqui. A gente só teve um comentário da Giza mesmo, que tá participando hoje. Isso, sempre acompanhando, acompanhei o cast, acompanhei o primeiro, tô sempre aí ouvindo, admiradora do cast, né? Giza, pode falar a respeito da sua primeira música. Tá, minha primeira música, pra quem acompanha, quer dizer que eu sempre tô falando, né, é a música de Tetris, que é um dos primeiros jogos que eu tive ali a oportunidade de jogar quando ainda pequena. Tetris é lá de 1984 e foi lançado oficialmente em 86. O Tetris também tem vários ports para diferentes consoles, né? Até tem Tetris para Street Fighter, tem... É mais fácil dizer que console que não tem Tetris, né? É, com certeza. Não pode ser nem com o mesmo o nome oficial Tetris, né? Mas a função do jogo, o visual deve ser o mesmo. Tem uma versão assim que você joga Tetris, só que você muda o referencial. Quando você gira a peça, na verdade o que gira é o videogame, tipo a tela. A peça mantém, tipo, na mesma posição e a tela vai girando. Vou ver se eu posto o link aí embaixo pra galera. Foi adaptado muito, né, pra várias plataformas. E é um dos jogos mais famosos, que tem aí ao lado do Pac-Man também. A música dele tem aquela coisa repetitiva que eu brinco que é como a Lady Gaga, né? Ele sempre tá ali. Ah, lá vai, cerebral. De 86 pra cá, vieram várias versões da música, inclusive, tá certo? Então, Tetris. A música que tocou agora foi do compositor Hirokazu Tanaka, né? Ele é bem importante na parte de franquia de jogos da Nintendo, além de fazer uma música pro Tetris. Ele participou da criação da música do Donkey Kong, de 1980, Balloon Fight, Mario Bros, Super Smash Bros em 2008, Metroid e porrada de jogos. Se você acompanhar aí... O cara é filho da Nintendo, né? Deve ter uma cama assim do lado da sala dele, ou na sala dele deve ter uma cama. Senhor Tanaka. Tanaka. Bom, mas uma coisa interessante de dizer também do Tetris, não sei se vocês tinham conhecimento disso, pleno período de Guerra Fria, quando o desenvolvedor do jogo do Tetris foi querer passar esse jogo pra frente, ele bateu na porta da Rússia e disse assim, olha, eu tenho aqui um jogo de videogame. Só que, se você olhar assim, aquele negócio de cristalma, de teoria da conspiração, de meu Deus, os americanos estão nos vigiando, desconfiaram que o jogo do Tetris era uma espécie de armazenar informação da Rússia pra poder passar pra eles. Eles foram o desenvolvedor que foi levar o jogo pra Rússia. Foi entrevistado, interrogado pela KGB, cara. Caramba. Imagina a noia no negócio. Os caras não podem nem jogar, levar um joguinho na boa, na boa fé. Bom, minha música... Vou estar falando de um jogo que eu tive quando estava lá pelos meus 12, 13 anos. Que é o Hot Wheels Turbo Racing. Pra quem não sabe, eu sou um fanático por Hot Wheels. Eu tenho minha coleção. Não é uma coleção gigante. E é muito divertido porque quando você era pequeno, todo mundo já fez isso, né? Pegar o carrinho, fingir que tá fazendo uma corrida, tal, bate no carrinho do teu amigo. E no jogo tem essa interação assim, que são os carrinhos originais, tanto que eu tenho alguns deles. E as pistas são aquelas pistas de plástico. E é muito legal, porque você pode pegar armas, você pode embolar o carrinho do teu amigo. E é uma música também de uma banda que pouquíssima gente acho que desconhece, que é a Metallica. Uma música do álbum Load, que é o Fio. Essa música tá na abertura do jogo. Espera aí, eu acho que na verdade o álbum é Reload, eu acho. Ok. Fio, give me five, give me double Charizard. We'll be right back. a trilha sonora também do Hot Wheels é muito animal. Tem umas músicas meio psicodélicas, psychobilly, rock, blues. Cara, é um jogo assim que não se vê mais, tá ligado? Com uma trilha sonora tão boa. Tá, a terceira música é a saída do Civilization 4, tá? Do Warlock, que é uma expansão do Civilization. Civilization, pra quem não sabe, é um jogo de computador do Sid Meier, e ele é de estratégia. Então ele é aquele típico jogo onde você vai criar casinhas, criar exércitos e invadir. Só que o diferencial dele é que ele não só é invadir, né? O diferencial do jogo é que você pode ganhar o jogo se você conseguir crescer economicamente, se você crescer espiritualmente, dependendo do seu... Da opção de jogo, né? É, do seu jogo e do herói que você pega. Porque lá é um jogo baseado em história. Inclusive na E3 agora foi mostrado Civilization 5, que tá pra sair agora dia 1 de outubro. Será que os olhos da Giza brilhou nesse momento? Com certeza, Porque ele vem com muitas novidades. E o diferencial do Civilization 4, desse Warlord, dessa música, é que eu, quando escutei essa música, ele já te dá a vontade de jogar, de montar o seu personagem e de começar a invadir. Porque ela vem de uma música tribal, uma batida tribal, o cenário se montando em cima das guerras tribais. Então é bem interessante. Eu não tenho muita informação sobre ela, assim, eu não cheguei a pesquisar geral, só é uma música de abertura, toca aí. Thank you. A música que eu vou falar de hoje é a música tema de um jogo. O lançamento dele foi dia 25 de junho de 2009. Ele foi criado pela Electronic Arts. Ele é o Battlefield Heroes. Cara, é um jogo, coisa mais simples, mais com cara de infantil. Só que nível de diversão que aquele jogo te proporciona, cara, é muito bacana, porque não é um FPS comum. Você fala das armas também, né? Com certeza. Porque lá no jogo, assim, você joga com três tipos de classe, né? Tem duas opções, como se fosse o lado... Como que é? Os royais e o... Comando. Nacionais. Ah, nacionais. Comando é um tipo de classe. É um tipo de classe de soldado. Uhum. Só que é totalmente apologia à Segunda Guerra Mundial, mas... Com certeza. A gente vai fingir que não é. A respeito da música que eu, desse tema, né? Bom, a música que eu escolhi, ela foi composta pelo Mark Cunha. Ele, além de fazer toda a trilha sonora do Battlefield Heroes, ele fez a trilha sonora de Far Cry, Drive 2, 3, Split Second, além de outros jogos, que no total dá 17 games. E ele fez a trilha sonora também do filme O Desaparecimento de Alice Creed. Então, toca aí! Jogo 1, no caso, e o que eu acho mais interessante nessa música aí que fez eu escolher ela, é que eu lembro que quando eu tava jogando, ela me estimulava mais ainda a jogar, ela te dá aquele... A batida dela, assim, acho que tem alguma coisa com batida, acho que isso que eu tô querendo seria, né? Então, eu gosto de batidas. É, a batida dela fazia você querer chegar rápido a alguns locais, e o jogo, ele é cheio de aventura, cheio daquela emoção. Então, ela tem as batidas certas nas horas certas. Eu acho que God of War é quase difícil alguém não conhecer, né? É um jogo de ação e aventura. E porrada, muita porrada. O 1 aí foi um sucesso, onde o Kratos, ele comete um suicídio, né? E quando ele tá lá, de repente ele pede e a Athena resolve falar pra ele, tudo bem, eu te perdoo se você enfrentar o Ares, né? E aí lá vai o nosso camarada lá, correr pra lá e ficar na Grécia. É um jogo que eu gosto muito eu gosto muito dessa parte histórica que ele traz também. E ele já tá virando fantasma, porque eu vi na E3 o trailer, né? E a trilha sonora dela foi composta pelo Gerard K. Marino, pelo Ron Fish, Winifred Phillips, Mike Higgins, Chris Palesco e Vini Waldron. Foi lançado diretamente, exclusivo pro Sony Connect Music Store em 2005 também. E a trilha inteira, na verdade, de God of War, não só essa música que eu escolhi, é empolgante, né? Mas essa em si, ela me chamou a atenção no jogo. E por isso foi escolhida. Pode tocar aí. Realmente essa música é empolgante. É uma coisa assim que encaixa no jogo, assim, que você faz... Pô, eu sou o Kratos, você tem que bater nele. Vou bater no primeiro nego que eu vi na minha frente. Imagine se o God of War não tivesse trilha sonora. Imagine que maravilha. E pra finalizar, vou fazer um agradecimento pra Giza, né? Giza, muito obrigado por participar do nosso segundo episódio. Isso, eu que agradeço. Então, você quer aproveitar e fazer mais um jabazinho do seu site? Claro, claro. É, a gente começou há pouco tempo, eu tô muito feliz com o resultado. Queria agradecer aí o pessoal do Meia Lua X também. Sempre a gente tá lá no Twitter, tá junto, manda um link, retweetam. E para conferir as matérias, né, o www.guriasnerd.com. E só aparecer, comentar, e logo em breve, Gurias Nerd com cast também. Muita loucura das meninas aí para vocês. É aquela pergunta, vai ter homem também nesse cast aí? Claro, o Gurias Nerds, ele não é um site feito pra meninas, tá? Ele é um site feito por meninas, tem essa diferença, tá? E a gente, obviamente, vai ter convidados aí, vocês já estão convidados a participar, com toda certeza. Opa, obrigado. Snake, dá um tchauzinho pro pessoal, né? Eu quero dar um abraço pra minha mãe, um abraço pro meu pai, e outro especialmente pra você, Xuxa. E dizer que até o próximo, né, galera? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E não esqueça de comentar ou mandar e-mail para nós no grupoxblade@gmail.com. E até mais. Ô, galera. Abraço. Fiquei de novo no final do cast, né, com essa música. É, cara, acho que eu vou ficar o cara da sonoplastia, né? Ah, não. Pra quem não sabe, a Giza, ela é do site ou blog? É o site. Tá. Pra quem não sabe, a Giza é do site... Nossa, errei de novo. É do site ou blog? É site. Tá, beleza. Pra quem não sabe... Espera aí. Pra quem não sabe, a Giza é do blog... Droga, errei.